Alô, meu parceiro Raul Peixoto. Alexandre Sopa, Tutu CDs. É o Iguinho, hein? Em frente ao espelho eu ensaiei uma forma discreta de dizer: eu conheço bem sua timidez. Não vou ser tão direto com você. Já imaginei a reação, segurando a minha mão, com sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se existir um não, vai se tornar um sim. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero ser o irmão como o cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás. Alô, meu parceiro Fernandes, bonde do Brasil, todo Iguinho, é paixão demais. Em frente ao espelho eu ensaiei uma forma discreta de dizer: eu conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você. Já imaginei a reação, segurando a minha mão, com sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se existir um não, vai se tornar um sim. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero ser o irmão como o cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero ser o irmão como o cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás. Um abração pra galera da Gazeta FM, pra galera da Ragazzo Produções. Tamo junto.